Quem que é, Maurício, agora? Rádio. Ah, sim. Maurício, tá pensando em quê, Maurício? Não, eu tava lendo aqui, babado, o que que eu tinha anotado aqui, que eu mesmo não tava entendendo minha letra. Mas agora, peguei aqui, babosa, é o Haroldo de Andrade. De novo? De novo, babosa. O que houve agora? Aqui. Trocando nome, babosa. E às vezes a gente troca nome e esculhamba tudo, né? É verdade, é verdade. Vamos ouvir. Bonita a letra da música da Daniela, né? Muito bonita. Ligue para a Globo até 11:30, esse é o telefone, obrigado. 5560123. Maurício Martins também adorou a música, a letra da música da Daniela Pérez, né? Bom, agora, Daniela Pérez, né? Mercury. Mas é interessante como se troca o nome da Daniela Mercury pelo da Daniela Pérez. Nós aqui no programa mesmo já trocamos. Já, eu acho que todos os comunicadores do Brasil já trocaram. É incrível. E você viu aí que o Haroldo foi brincar com a Daniela Mercury, né? Dizendo que gostou da letra da música, né? E acabou que trocou o nome da Daniela, né? Isso. Aí depois o Haroldo vai brincar com o doutor Liborne Siqueira, que é desembargador. O Haroldo foi mexer com o doutor Liborne Siqueira, que é desembargador, e acabou trocando o cargo do doutor Liborne Siqueira também. Olha só o que saiu. Agora, o caso então é adotar um solteirão aqui com o nosso querido doutor Liborne Siqueira. Desembargador Liborne. Solteirão por pouco tempo. Olha, Haroldo, vermelhão ficou com o senhor. O senhor é um comentador, o senhor nunca deixaria de ser um homem sério. Desembargador. O senhor é um comentador, o senhor desembargador. Ai, meu Deus. Comentatore. Eu não sei. E o Haroldo quando começa aí, não para mais. O Haroldo para. É impressionante. O Haroldo quando começa aí, não para mais. Desfruta da brincadeira mesmo. Na primeira vez ele falou desembargador, ele Liborne Siqueira. Da segunda, comendador. Comendador. Tem mais uma rodada, era Conde Liborne Siqueira. Rapaziada. Agora, babá, temos aqui o nosso grande Luiz de França, babá. Luiz de França. Grande Luiz de França. Rapaz, fizeram uma enrolada no programa do França aqui. Ele botou o ouvinte de um lugar em outro lugar e acabou se enrolando todo. Ouve só o que saiu. Ah, bom, bem. Tá tudo bom? Tá tudo bem, França. Você? Eu tô. Família boa? Tudo bem, graças a Deus. E o nosso Cristo aí do Porto das Caixas fazendo milagre ainda? Tá fazendo. Que aqui é Duque de Caxias. E o nosso Cristo aí do Porto das Caixas? Aqui é Duque de Caxias. Ah, é? É. Mas aqui o Bira botou Porto das Caixas. Aqui é Duque de Caxias. É? Não, é porque o bairro é Engenho do Porto. Engenho do Porto? Isso. Será que eu tô ficando doido? Ô, Bira. Isso. Nossa Senhora. Aleluia! Grande Luiz, um beijo, irmão. Isso, agora temos aqui também o nosso grande Gilson Ricardo. Gilson. Meio enrolado aqui com o nome do bairro, babosa. Vamos ouvir. Fala, Gilson. Mais um CD do Vascão da Gama, é a Rosa Cristina, vascaína de Clodovil. Clodovil. Ele escreveu Clodovil, deve ser Clodovil, né? Clodovil. Aqui, Clodovil. Clodovil, deve ser Clodovil aqui. Ah, é pau com nas cabeças da grande fase, hein, Jardim? A Rosa Cristina é vascaína de Clodovil. Cordovil deve ser isso. Acredito eu, né? Clodovil é balconista. Valeu, Razinho! Valeu, Gilson! E, babosa, já que estamos aqui com o Gilson Ricardo, né? Vamos ficar na área do esporte aqui. Então, falar com o Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius. Marquinhos não fuma, né, babosa? Não. Mas, olha, tava fazendo uma entrevista que teve um assédio de tosse. Que isso? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Marcos Vinícius. Na verdade, Elson, técnico Marinho Pérez, que chegou a anunciar que escalaria Silas Vinícius, hoje mudou de ideia. O jogador... É o cigarro. Perdão. É o cigarro. Perdão, ficará no banco de reservas e o time terá apenas uma alteração. Vamos lá, mano. Uma alteração, é isso aí. É o cigarro. Perdão. É o cigarro. Coitado do Marquinhos, nem fuma, olha só. Ai, você sabe uma coisa? Hoje eu vinha dirigindo aqui, quando a gente vinha pra rádio, e eu tive uma crise de espirro. De espirro? Você pensou se a gente tá simulado? Mas aquela Araújo, uma vez, tá Flamengo e América, jogando lá em Moça Bonita, e o Zecala Araújo teve um acesso de soluço. Soluço? Pegou a bola, Romário, e não correu pra lá. Paulinho tá falando também que teve um acesso. Fala, Paulinho. Qual foi o acesso, Paulo Roberto? Não, isso não é acesso, isso é excesso de confiança que eu te dou. É certo que confiança que eu te dou. Me deixa a bola aqui dentro. É, pra... Maurício, Paulinho, não pode deixar a bola aqui. Como, como diria meu amigo Mauro, não pode dar muita confiança, né, Mauro? Não pode dar muita confiança, senão extrapola. Vai te dar, né? Mas que é engraçado, né? É. Mauro, tema nomes de homens, quem vem aí? Fih Maravilha. Quem é que vem aí? Ah, Barbosa, uma pessoa que nós adoramos. Quem? El Milongueiro. E Carlos Hamilton. Carlos Hamilton, Barbosa. Vamos falar do Carlos Hamilton, então. O que ele aprontou? Ele foi dar uma notícia aí de um partido político aí, Barbosa. Nós ficamos sem saber que diabo de partido é esse. Então, vamos saber, então, o Carlos Hamilton. A convenção do MEMPB é em Brasília, atesta racha no partido. A convenção nacional do PMDB... MEMPB? Que aconteceu isso. Ah, meu Deus. Tá certo. Agora, Barbosa, sempre bom ouvir a voz dela, né, Barbosa? De quem? Márcia Martins. Márcia Martins. Então, o Paulinho separou uma aqui, uma escorregadinha de nada, uma derrapadinha de nada. Sim. Mas como homenagem a Márcia Martins, vamos ouvir. Vamos à nossa música. Atenção na ganância e responsabilidade dos distribuidores. Pequeno engano, pequeno engano. Que isso? Que olha, eu nem pensei. Bota de novo aí, Paulinho, bota isso de novo. Como é que é isso aí? É, Márcia. Lamentando a ganância e irresponsabilidade dos distribuidores. Distribuidores. E agora, babás, vamos ouvir duas aqui do nosso grande Marco Antônio da Madrugada. Marco Antônio de Jesus. Isso, primeiro, porque o Marco Antônio é um repórter da madrugada, né, babás? Isso. Então, ele aqui, pra anunciar um fato que aconteceu, nós não sabemos se é Avenida Brasil, se foi em Bom Sucesso, se foi em Ramos, se foi na Penha, se foi na Barra, porque ó, ele, o Marquinho fez um rolo tão grande que ele não sabe direito que dia, onde é que fica esse lugar. Vamos ouvir essa aí, vamos ver. Os bombeiros continuam trabalhando aqui mais precisamente no acesso à Avenida Rio de Janeiro, aqui na saída da Avenida Brasil, na altura de Bom Sucesso, ou melhor dizendo, Avenida Novo Rio, na altura de Bom Sucesso. Na saída para Bom Sucesso. E a Avenida Novo Rio, na altura de Bom Sucesso. Ai, meu Deus do céu. E tem outro aqui que o Paulinho separou do Marquinhos também, ô? Acontece o seguinte, ele foi anunciar a prisão aqui do traficante Robertinho de Lucas. Sim. E olha como é que saiu o anúncio. Então, vemos aí a decretação da prisão provisória do possível Robertinho de Recife. Pego com a guitarra do outro, né? Ah, tá certo. Tá bom. E você sabe que eu, lá em São Paulo, eu tenho meus espiões lá, né? Que catam erros da imprensa pra me mandar, né? Sim. Aí eu tive ontem à noite lá com alguns amigos, lá com o Ademir Fernandes, por exemplo, papai, ele me deu uma fantástica. Qual? Uma manchete de um jornal lá de Jundiaí, tinham prendido o mega especulador nas Ginarras. Aí a manchete foi assim: preso espetacular nas Ginarras. Especulador espetacular, passou perto, tá certo. Aí, pelo que se veja, né? Aí ele me contou um episódio que numa rádio lá em São Paulo, que eu vou pegar essa gravação ainda, o colega que estava comandando o programa disse assim, programa esportivo, né? Se terminou o jogo do Corinthians e parece que muita confusão do lado de fora do estádio. A torcida do Corinthians entrou em briga com a torcida do Palmeiras. Alô, fulano, como é que tá a situação aí? Aí o repórter: é ruim que eu vou me meter nessa briga. Tá certo. É show,